sobre a mesa do jantar. Tão boa que a própria patroa me faz. Quando digo as coisas tão lindas, não te faz mal. Quando digo que sempre fascina meu carnaval. Amanhã vai se abrir em todo o céu carmesim. A vermelha certeira que sempre certeza se faz. Vou levar a bagagem mais cedo pra não te acordar. As coisas tão lindas não te faz mal. Quando digo que sempre fascina meu carnaval. Meu carnaval, meu carnaval, o meu carnaval, meu carnaval, meu carnaval.